ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro, o Tema Livre está entrando no ar hoje para tratar de uma questão recorrente na nossa agenda, na nossa pauta desde o começo do ano passado, até mesmo antes disso a gente vem tratando dessas obras, as mega obras para os mega eventos esportivos, as Olimpíadas especialmente, e hoje nós vamos voltar a falar sobre o golfe olímpico. Um projeto foi aprovado na Câmara Municipal para a construção desse campo de golfe, o golfe olímpico, e muita gente fica se perguntando, mas golfe está na Olimpíada? Pois é, depois de 112 anos afastado dos Jogos Olímpicos, o golfe voltou a ser um esporte olímpico, e isso é que está causando, não o fato do golfe ser um esporte olímpico, mas o fato de criarem um novo campo de golfe na Barra da Tijuca para essa finalidade, para esse... para essa competição. Nós estamos aqui no estúdio com a Vera Chevalier, coordenadora da organização não governamental Eco Marapendi, e com o Pedro da Luz Moreira, que é arquiteto, membro do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Os dois são ferrenhos adversários desse projeto da construção do campo de golfe ali para as Olimpíadas de 2016. Eu vou começar com a Vera. Bom dia, Vera. Eu queria que você falasse da sua posição. Como é que você vê essa questão? Bom dia. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e parabéns por levar um tema dessa importância para a discussão no ar. A Eco Marapendi vem se posicionando sempre, em todos os sentidos, na proteção do meio ambiente, o que significa, às vezes, ser contra projetos A, B ou C, né? No caso do campo de golfe, a gente tem se batido e lutado desde 1990 pela demarcação da faixa marginal de proteção de todas as lagoas da Barra da Tijuca, não só de Marapendi. Porque isso é fundamental para você definir o que é e o que não é área protegida, em primeiro lugar, né? Porque a lagoa em si já tem sua faixa marginal de proteção, que é irrevogável, irreversível, e nada deve ser feito ali. Embora a gente veja que muita coisa acontece, infelizmente, de forma irregular. No caso do campo em si, né, o que me preocupa é, primeiro, tem que ser numa área protegida, quando existem outras áreas livres na Barra da Tijuca? Tem que ser negociado dessa forma que tem sido negociada, com aumento de gabarito para o proprietário de outras áreas? Enfim, é uma situação confusa. Cada dia aparece uma novidade, nada se define e a gente, então, tem que permanecer contrário, até que alguma coisa se defina e a gente possa, então, tomar uma posição real, porque até agora a confusão nos faz ser contra. Legal. Pedro da Luz Moreira, bom dia. Eu queria que você também fizesse sua exposição inicial. Bom dia, Bobo. Eu gostaria de assinalar simplesmente que eu atualmente sou presidente do Instituto dos Arquitetos do Rio de Janeiro, né? Fui eleito no último ano. E a gente, no ano retrasado, em 2012, nós promovemos um concurso para a escolha do projeto da sede do Golfo, do Golfe Olímpico. Nós, quer dizer, não somos contra a implantação do campo de golfe lá, mas nós achamos, quer dizer, que é super importante que a área de preservação da Lagoa de Marapendi seja bem definida. Assim como defendeu a Vera Chevalier, quer dizer, a Via 2, que é a via de borda norte do Parque de Marapendi, ele está definido no plano Lúcio Costa já há muito tempo. Só que dentro da estratégia do Lúcio, quer dizer, à medida que fossem sendo implantados os condomínios, essa via seria construída. Ora, essa via acho que é uma via fundamental, porque ela determina um pouco esse limite até onde vai a mancha urbana e começa uma área de preservação. Ela é também uma via que deveria ser assim como a orla, a via de, da orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Por quê? Porque ela garante, o visibilidade para a Lagoa de Marapendi. O que acontece no plano da Barra, e aí eu faço uma crítica ao doutor Lúcio Costa, quer dizer, é que muitas vezes essas lagoas não têm a visibilidade que são indispensáveis para a sua preservação. Ora, eu, se hoje em dia eu for defender um plano de aterrar a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu vou ser crucificado. Por quê? Porque a Lagoa Rodrigo de Freitas é um bem dessa cidade, de uma visibilidade incrível, porque a sua orla está toda pública, acessível, né, no entorno dela. Isso garante uma visibilidade que faz com que o habitante da cidade reconheça aquele bioma da Lagoa Rodrigo de Freitas como um fator de qualidade para a sua própria existência ali perto, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa, na cidade, no desenvolvimento da cidade, a gente precisa ter mecanismos que garantam maior transparência aos projetos, que a gente discuta os projetos de forma mais ampla e mais clara, dizendo assim, olha, a APA vai ficar até aqui e daqui para cá a gente vai poder implantar o campo de golfe, o campo de golfe vai trazer junto lá da Avenida das Américas, vai poder ter um empreendimento para alguém ganhar dinheiro com solo urbano. Eu não sou contra nada disso, você está entendendo, Hugo? Só que eu acho que essas questões devem ganhar uma certa transparência e ser mais claras. Quer dizer, o projeto está bem definido, o projeto está, na medida que ele foi bastante debatido, em que há opiniões contra e a favor, a gente vai em frente a partir de um projeto bem definido. O que muitas vezes eu acho que acontece é uma indefinição no projeto para que a coisa fique um pouco confusa e seja explorada, vamos dizer assim, e seja feita de uma maneira perversa para o meio ambiente, né, para populações que às vezes têm que ser expulsas, isso tudo, entendeu? É isso que a gente não pode mais continuar convivendo com isso. Ok. Gostaria de acrescentar, Pedro, que, no caso, você citou a Lagoa Rodrigo de Freitas como parâmetro, como exemplo. Né? Existem alguns projetos dito olímpicos pairando aí no ar que nos preocupam também. Eu também pertenço ao subcomitê da Bacia da Baía de Guanabara, que tem seus subcomitês locais, um na Lagoa Rodrigo de Freitas e outro na Baixada de Jacarepaguá. E ambos estão muito preocupados com projetos olímpicos, inclusive para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que, a meu ver, sim, tem uma situação absolutamente diferente das lagoas da Barra da Tijuca, por conta de serem lá. Você lembra que desde a época de final dos anos 30, que aquilo é uma reserva biológica de Jacarepaguá, instituída até pelo Getúlio Vargas. Quer dizer, por quê? Porque é uma situação de restinga, né, e um ecossistema lagunar completamente ímpar na cidade do Rio de Janeiro. Não existe outro similar. Existiam antigamente algumas outras lagoas que foram aterradas ao longo do tempo, né, pequenas lagunas, né, mas hoje o que existe ali tem que ser preservado, por conta até da qualidade, né, do resto da cidade, não só do morador da Barra, né, porque tudo aquilo significa um anfiteatro importante das montanhas que a cercam, enfim. É toda uma situação muito especial, né, que merece e precisa ser protegida de uma forma diferente. Então, no plano Lúcio Costa, você citou as avenidas de contorno que não foram abertas, e as poucas que são abertas muitas vezes são fechadas pelos condomínios, né, que proíbem a circulação livre por ali. Né? Eu acho que havia essa previsão de você chegar o mais próximo possível da margem da lagoa, sendo que, como existe por lá, né, toda uma vegetação que a protege, inclusive, né, e todo um bioma completamente diferente do que existia e existe na Lagoa Rodrigo de Freitas, essa distância entre a população e sua margem vai sempre acontecer em alguns trechos, principalmente da Lagoa de Marapendi. Tanto que lá no seu início, né, de formação, quando ela recebe o Rio Piabas e vem a formação do Parque Zoobotânico Marapendi, né, ali tem uma vegetação, tem toda uma situação que você chega perto dela, mas você não pode conviver como convive na Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora, eu sou a favor, sim, da aproximação, da visibilidade, né, do contorno ser o mais próximo possível da população, acessível ao público. Eu acho que isso faz, sim, com que você conheça e, portanto, proteja. Né? Agora, respeitando suas peculiaridades, que ali é um ecossistema diferente. Né? Você tem, embora a Lagoa Rodrigo de Freitas há séculos atrás, tenha sido até mais ou menos similar. Parecida, né? Mais ou menos similar. Mas hoje em dia a situação é completamente diferente. O que restou dela está ali, concretada em todo o seu entorno, né? Mais acessível ao público. Espero que não se reduza mais, né? Porque dizem que a lagoa já está reduzida a um terço do seu tamanho original em 1500, exatamente, né? Exatamente. Agora, a verdade, nós estamos falando aqui, o Pedro falou do plano Lúcio Costa. O plano Lúcio Costa foi muito desvirtuado e totalmente, foi muito desrespeitado. Uhum. O próprio Lúcio Costa imaginava que fosse, a Barra fosse um centro, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, essa coisa portuguesa do centro da cidade, essa coisa ibérica do centro da cidade, administrativo, político, isso aí já é uma... É preciso descentralizar essa coisa para poder crescer mais ordenadamente. Era o pensamento do Lúcio Costa. Antes dessa discussão, imagino o Lúcio Costa hoje, o que ele teria de opinião sobre esse golfe, o campo de golfe lá na Barra da Tijuca para as Olimpíadas de 2016. Eu queria estender um pouquinho essa questão, porque você falou, Pedro, que não é contra a especulação imobiliária, desde que isso seja transparente, um processo democrático e legítimo, e não seja feito como foi feita a ocupação da Barra, como tem sido feita a ocupação da Barra, como agora nós estamos verificando também na Baixada de Jacarepaguá, com os condomínios verticais sendo erguidos ali em áreas que são ruas estreitas, são ruas de antigas feiras, chácaras, essas coisas. Então não se respeita isso. Vargas, por exemplo. Pois é, e queria que você falasse disso aí um pouco também, Pedro. De novo, a gente vê, quer dizer, que essa questão do projeto da cidade que nós temos para o futuro, entendeu, Gobô? Eu acho que eu não estou satisfeito com a cidade na qual eu vivo. Então, eu acho que a gente tem que mudá-la. Não é papel das forças mais progressistas lutar simplesmente pela preservação daquilo que está, tal qual ela está. Eu acho que a cidade, tal qual ela está construída, ela não é boa. Né? Por quê? Porque ela não é uma cidade inclusiva, porque ela não mistura categorias sociais, ela não dá visibilidade aos biomas mais diversos que a gente tem. Eu concordo com o que você colocou, quer dizer, a minha analogia entre Lagoa Rodrigo de Freitas e Lagoa de Marapendi, ela sofre um pouco, quer dizer, é um outro tempo de ocupação da cidade, e, portanto, a Lagoa de Marapendi tem que ter uma ocupação um pouco diferente. Mas o que eu defendo, quer dizer, é um princípio, de que uma unidade de conservação, ela precisa ter seus limites bem definidos e que esse limite seja contornado por uma via pública, que é a Via 2, que está no projeto do Lúcio Costa. No projeto original. Só que existia uma certa, vamos dizer assim, ingenuidade do Lúcio achar que essa via ela poderia ser feita, vindo sendo construída, à medida que os condomínios fizessem. Na verdade, essa é uma via fundamental para a preservação da APA de Marapendi, entendeu? Ou seja, se ela vem em consequência. Se ela vem em consequência dos condomínios, evidentemente que não vai ser respeitando a área ambiental. Então, ela teria que ser implantada publicamente para que garantisse, inclusive, a população, olha, daqui para cá, e é um limite muito claro, publicamente ele é perceptível. Não é uma mancha numa lei, num zoneamento, entendeu? Que vai dar, mas a população sente esse limite, vê qual é esse limite, e quando ela percebe algum avanço sobre aquilo, ela denuncia. Esperneia. Como eu falei anteriormente, ninguém vai me deixar, hoje em dia, aterrar qualquer parte da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu concordo também, e a Vera tocou num ponto que eu acho que é super importante, a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é um dos patrimônios maiores dessa cidade. É um bioma super degradado. A gente precisa implantar esse projeto de despoluição da Baía, que já tem tanto tempo que a gente não consegue fazer isso, entendeu? Já temos uma parceria com os japoneses, que vem do começo dos anos 90. Tá com graça. Por que que isso está demorando tanto a ser implantado? É verdade. E você sabe que com esse negócio das Olimpíadas em 2016, já no ano passado, em 2013, teria de haver condições para os atletas virem remar, treinar, conhecer o local onde eles vão disputar. Pois é, velejar na Bahia. Essa situação é uma situação completamente absurda. Nós vamos pagar um mico. Vamos pagar um mico. Eu queria chamar a participação do Bruno, que chegou agora aqui. O Bruno Carelli, ele é jornalista, integrante do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2. E o Bruno está chegando agora porque isso é um outro problema que nós temos aqui, que é um assunto recorrente também no tema livre, que é mobilidade urbana. É outra conversa. Zona Oeste, o cara leva tempo para chegar. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia aqui aos companheiros de mesa. Realmente, a gente que está no Recreio ali, Barra da Tijuca, a gente faz uma travessia longa, né, até o centro da cidade. Mas só aproveitando aqui o que o nosso companheiro Pedro estava falando, então essa área de Marapendi ali, da reserva e tudo, por ela não ter sido... Ela não vem sendo respeitada, na verdade, né? Então, no campo de golfe, no caso, a gente tem uma área de 1 milhão de metros quadrados que está sendo devastado institucionalmente, né? E a gente vem acompanhando do coletivo há um ano, mais ou menos, que foi aonde houve a aprovação da lei que permitiu o aumento do gabarito da área de 6 para 22 andares. E o Estado cedeu uma área de 58 mil metros quadrados para iniciativa privada. Então, a gente que era para usar aquela área ali como uma área de lazer, uma área de convivência com a natureza, a gente está substituindo por prédios, por concreto, e beneficiando somente uma classe, que é a classe da elite, que é a que está ocupando toda a Barra da Tijuca. Agora, isso aí já está acontecendo ou está no plano? A prefeitura autorizou, mas ainda não começaram obras nesse sentido. Esse negócio que você falou de 6 para 22 andares, esse gabarito, esse aumento de gabarito é um aumento muito significativo, né, para dizer o mínimo. Eu sei de 5, né? Mais 5 andares na Avenida das Américas. Fala no microfone, Pedro, por favor. Eu sei mais de 5 andares na Avenida das Américas em função do potencial construtivo que o plano Lúcio Costa já determinava na APA de Marapendi, que era um potencial muito baixo. E a prefeitura está fazendo uma negociação que é um verdadeiro absurdo, que é um potencial que não se realizou, porque acho que, se eu não me engano, ele era subsolo, mais um pavimento só para cima, né? E a prefeitura está negociando isso e dando, em determinados pontos, na Avenida das Américas, mais 5 pavimentos. Não sei desse, isso para mim é novidade. De 6 para 22, isso é novidade para mim. Então, Pedro, é isso mesmo? Me desculpa, mas é o mesmo processo que aconteceu no que hoje se chama Península, na Barra da Tijuca. Também eram 6 pavimentos que passaram para 22. O mesmo escândalo imobiliário. Então, só dando continuidade aí na sua pergunta também, eu venho acompanhando através do Conselho do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio, através de uma ONG que eu também faço parte, e lá a gente tem visto, nesse conselho, uma série de divergências, uma série de polêmicas em questões do parecer técnico, que na aprovação dessa lei, a prefeitura permitiu o aumento do gabarito, além de fornecer... dar à iniciativa privada 58 mil metros quadrados da reserva para incorporar no terreno. Como é que a prefeitura doa 58 mil metros quadrados? Como é que funciona esse? Como é que foi esse mecanismo? Você sabe? Eu acompanhei, né, a votação. foi o último dia de trabalho na Câmara dos Vereadores. É sempre assim. Cujo... Numa sessão extraordinária, né? Diga-se bom, de agora passagem. Agora vamos apresentar então a Tayana, que acabou de chegar também, outra vítima da mobilidade urbana. Exatamente, trânsito, saí de casa 8 horas, só cheguei aqui agora. Tayana Fascomi, que é bióloga e também é do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2. Bom dia, Tayana. Bom dia. Entra aí na conversa. Então, no final de 2012, né, foi aprovado numa sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores, a PLC 113, né? E essa PLC, justamente, ela faz isso. Ela além de doar esses 58 mil metros quadrados, ela aumenta, né? Em contrapartida, ela aumenta o gabarito, realmente, dos edifícios ali que podem ser construídos. Em contrapartida, é modo de dizer, né? Porque ela dá uma facada aqui e outra ali, exatamente, né? Exatamente. Na verdade, aumenta o gabarito para 22 andares, você degrada a área e o ambiente. É isso, só Fábio? Ratificando, então, essa questão da lei... mais um ponto que foi arbitrário do município foi, eles simplesmente negligenciaram a questão da licença ambiental, que numa área de 1 milhão de metros quadrados em reserva ambiental, impossível não ter um EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório, impossível eles não ter. Simplesmente passaram por cima disso. A gente pode ver qualquer entrevista do secretário do Meio Ambiente, o Carlos Alberto Muniz. Sim. Ele simplesmente joga toda a responsabilidade nos vereadores. Como quem diz, a Câmara Legislativa aprovou e a gente acatou. Verdade, é o rolo compressor do Executivo na Câmara Legislativa, funciona atendendo o interesse que o Muniz representa, e aí ele joga a culpa lá, o outro joga a culpa aqui. Tirou dele, né? Tirou, e quem paga o pato é a gente. Tirou a responsabilidade dele, jogou nos vereadores, inclusive dos que aprovaram, sempre foi a base aliada, a maioria na Câmara. 13 deles estavam no seu último dia de mandato. Quer dizer, não tinham comprometimento nenhum com a cidade. No dia seguinte já não iam ter mais nada a ver com nada aquilo mesmo. Exatamente. Assim, Vera, fala aí um pouquinho. É sempre assim, no apagar das luzes, que acontecem esses escândalos imobiliários na cidade, principalmente na região lá da Zona Oeste. O que eu queria lembrar é que a APA de Amarapendi, ela está delimitada sim e tem seu zoneamento aprovado. Ele pode não ser o melhor e o mais perfeito, mas ele é bom e tem que ser respeitado. Para ser modificado, você tem que convocar a população, enfim... Fazer uma audiência pública, no mínimo, né? Faz parte do plano, né, diretor da cidade, você tem que convocar audiência pública. Não é assim que se modifica... Arbitrariamente, eles estão fazendo o que querem. A legislação de uma APA, né? E eu sempre me bato pelo seguinte, uma unidade de proteção e de conservação, né? Ela e sua borda é que devem delimitar o planejamento do entorno e não o contrário. Perfeito. Você planeja um entorno e aí cerca, né, e imobiliza aquele espaço como se isso confinado ali resolvesse algum tipo de proteção. A gente vê o mesmo caso na APA das Tabebuias, exatamente, próxima e do outro lado da Avenida das Américas. Porque um grande empreendimento imobiliário cercou, faz uma ciclovia em volta e acha que a APA das Tabebuias está protegida. Não, ela está secando e vai desaparecer. Porque ela precisa de uma série de outras providências para que ela permaneça. Embora possa haver próximo a ela ou até em seu entorno, construções sim. Mas tem que haver uma medida técnica muito criteriosa, o que não aconteceu. Sim, e a Pedro, mesma coisa na APA. Nesse sentido, Gugu, a gente tem defendido dentro do Instituto dos Arquitetos, já de longo prazo, a cidade do Rio de Janeiro não vem sofrendo crescimento populacional. Então, não tem sentido que a mancha urbana se espalhe, né? A prefeitura devia ter uma política muito clara e muito transparente para dizer assim, olha, não há necessidade de ampliação da cidade existente. Vamos infraestruturar aquela cidade que já existe, não vamos ampliar a mancha urbana. Aconteceu recentemente, nós fomos ao prefeito, entregamos um documento a ele com relação ao outro lado do maciço da Pedra Branca, a área de Guaratiba, né? Que nós entregamos que aquela área é uma área extremamente frágil ambientalmente, ela não pode ser ocupada de uma maneira sem pensamento, né? Quer dizer, ela precisa ser ocupada de uma maneira mais estruturada. E nós falamos exatamente dessa fragilidade ambiental que existe lá em Guaratiba, né? Essa fragilidade, ela é clara porque você desce um estuário, uma quantidade de rios, de mananciais do maciço da Pedra Branca, encontra com a Baía de Sepetiba, e ali é uma área de alagamento, né? Quando foi da visita do Papa aqui no Rio, o Campus Fidei ficou alagado, não houve condição, né? Manguezal, né? Um manguezal, um antigo manguezal, exatamente. Parece que foram retiradas ali 300 árvores, é isso mesmo? Foi, quer dizer, houve um verdadeiro absurdo. Quer dizer, aquilo aí já foi ambiental. Um assassinato ecológico, na verdade, é um atentado ao ambiente. Aí você abre a chuva, veio mostrar o erro, né? A chuva veio em cima da hora mostrar, porque é uma coisa que geralmente a natureza mostra no tempo. Exato. Ali não, tinha. Tiraram as árvores antes de acontecer o próximo passo, veio a chuva e mostrou, olha, tá vendo que vocês estavam errados? E não é das chuvas mais intensas, é chuva de junho, né? Quer dizer, exatamente, não é a chuva mais de verão, entendeu? Era uma chuva em junho, entendeu? Então você vê, quer dizer, que a gente precisa pensar a ocupação dessa cidade, e você vê que a gente está abandonando determinadas áreas da cidade. Por exemplo, a Zona Norte tem áreas que estão sendo abandonadas e que tem infraestrutura, tem trem. Você falou da questão de mobilidade. Pois, né? Por que o trem dessa cidade, que é um sistema muito bom, né? Uma rede de trens muito boa, que está sucateado, não funciona bem, por que ele não funciona para trazer as pessoas até o centro da cidade? Agora, isso aí, com Pedro, segurança. Pois é, isso, entendeu? Aí, Pedro, também entra num aspecto histórico. Quer dizer, o Rio de Janeiro já teve aquela zona norte. Né? A gente fala, por exemplo, Irajá, quando aquele uma ramal... Uma qualidade de vida ali era a área residencial. Quando a gente Marechal ouve, Deodoro. Esses moços, Marechal Deodoro, essa coisa. Aquilo ali era o filé mignon do Rio de Janeiro, digamos assim. Né? Aí depois começa essa expansão para a Zona Barra, Sul, né? Para a Zona Sul primeiro, reabertura do túnel novo ali, do Alaor Prata primeiro, essa coisa, para a ocupação ali de Copacabana, e os médicos recomendando que as pessoas fossem morar lá por problema de pulmão, esse tipo de coisa. E viria a especulação imobiliária depois, e depois a Barra nos anos 70. Mas isso aí é um processo histórico. Quer dizer, como é que a gente vai reverter isso agora e querer mostrar, por exemplo, que esse negócio do Porto Maravilha, que são 5 milhões de metros quadrados na área central do Rio de Janeiro, que vai até as fraldas de São Cristóvão, ali passa pelo Caju, por que não dirigir isso, direcionar esse projeto para lá, para aquele lado? E em vez de você ficar inventando um campo de golfe na Barra da Tijuca, um centro de mídia na Barra da Tijuca. Até porque vamos lembrar que já existem dois campos de golfe na Barra da Tijuca. Pois é, entendeu? Que é necessário isso? Claro que não. Inclusive, o dono de um deles já se propôs a fazer o golfe olímpico lá e reestruturar, né, das maneiras olímpicas possíveis, sem custo nenhum para a prefeitura. Ou seja, eles não fazem. Isso, é claro. Exatamente, eles não fazem porque eles não querem, porque não é interessante para a prefeitura fazer isso. Pois é, mas, ô Pedro, essa questão que eu queria que você abordasse aí, esse aspecto histórico, como é que a gente vai fazer com que o administrador público, que tem esse viés da especulação imobiliária, do lucro fácil e do desrespeito ao ambiente, como é que você vai convencer esse cara a fazer esse raciocínio que você faz aqui? Bom, Gubo, acho que a gente tem que garantir que a sociedade brasileira seja uma sociedade que tem uma cultura mais do plano e do projeto. Eu acho que isso é fundamental que a gente tenha, entendeu? Quer dizer, a gente traça determinados objetivos para a cidade. Se a gente falar assim, olha, um dos objetivos é reforçar a centralidade do Rio de Janeiro, como você está falando, a área do Porto, a área de São Cristóvão, são áreas que já estão construídas, já tem via, já tem um monte de coisa, por que não adensar essas áreas? Né? Por que não dar maior potencial construtivo? Qualidade de vida, esse. Exatamente. Texto, né? Você tem em São Cristóvão, muito, né? A Quinta da Boa Vista, que é um equipamento fantástico, público, construído pelo ser humano, que garante uma qualidade maravilhosa. Por que não ter maior densidade ali? E aí você começa a ver o seguinte: o poder público no Rio de Janeiro, muitas vezes, existe o capital imobiliário, ele está muito acostumado, aí ele acha que o filé mignon é a Barra da Tijuca, e essa indireção é lá. Ele precisa reverter e falar assim, por que a orla da Baía de Guanabara, por exemplo, não é uma orla atrativa para ele? Qual é o papel do poder público? Eu acho que o papel do poder público é reverter essa inércia do mercado e fazer com que ele comece a perceber que no centro da cidade há oportunidade e que ele precisa também, ele, poder público, promover a despoluição da Baía de Guanabara, porque isso representa uma qualidade para as pessoas que moram no entorno da Bahia. Você está entendendo? Eu ia falar. É isso que a gente precisa começar a pensar. Quer dizer, as prioridades da nossa cidade não são continuar expandindo a mancha urbana para a Barra da Tijuca. O modelo está errado. O modelo está muito errado. Eu gostaria de lembrar o seguinte: o que se vende hoje na Zona Oeste é a qualidade. Que se perdeu no centro, em São Cristóvão, em Meia, zona Norte, por conta de poluição, né, falta de saneamento básico, falta de transporte acessível, quer dizer, tudo que a gente gostaria de ter, na verdade não tem nessas regiões. Você tem poluição, você tem um adensamento desordenado, você tem um descontrole total da ocupação. Isso fez com que as pessoas tentassem mostrar que ainda na Baixada de Jacarepaguá existe uma qualidade que se perdeu no centro, o que é absolutamente reversível. Eu sou a favor, sim, de você adensar essas regiões todas que outrora eram a área nobre da cidade, né? Desde a Quinta do Boa Vista, que era o Palácio do Imperador. Todo, enfim, esse ramal da Central do Brasil. Todo esse ramal da Central do Brasil. Esse ramal, eu frequento, eu vou. Já ele para funcionar igual a metrô, isso seria um ganho de qualidade de vida fantástico. Pena que a gente não pode trazer o bonde de volta. Pra você, né? É uma gracinha, né? Bom, eu adoro. O problema é... Não, e você vê em outras cidades do mundo, né? Vários tipos de transporte que se integram, né? Aqui não, você elimina um para fazer o outro. Como a gente tem uma visão rodoviária de tudo nesse país, né? Se sucateou o resto em função do ônibus e do carro, né? Você cada vez abre mais túneis e avenidas para o carro. Né? Quer dizer, você vende a preço de banana hoje em dia, com 200 mil prestações, o carro. Né? Então, não se pensa, né, em qualidade nesse sentido, do quanto você demora 2 horas para chegar no centro da cidade, quando você poderia, né, ter uma mobilidade razoável e chegar em 40 minutos. Né? Quando, eu chegava quando fui morar na Barra, né, antigamente, na década de 70. Nem é tão antigamente assim. Três, quatro décadas. Mais ou menos, antigamente. Eu acho que a prioridade hoje em dia deixou de ser o transporte, deixou de ser o meio ambiente. A prioridade da cidade é a especulação imobiliária, que são os parceiros dele eleitorais. Toda eleição onde o Estado se prende são nos empreiteiros, são nos banqueiros. Eles direcionam. Então, a prioridade. Tá muito claro a prioridade o que está acontecendo. Hoje... É a venda da cidade do Rio de Janeiro. Pois né? Essa questão que você tocou agora é que eu acho fundamental nesse aspecto do modelo que se pretende. Esse Exatamente. Modelo que está sendo feito. É o projeto de cidade que o prefeito está implementando aqui, né? É a venda. Cidade para quem vive dela. Para quem vive Exatamente. E não para quem vive nela. Exatamente. Né? Então, vamos ter a torre do Trump lá, do Trump Towers. Ali na Praça Mauá, 50 andares, porque aquilo ali dá dinheiro. Dá dinheiro, exatamente. Né? Aquela música do Cazuza, né, bicho? Aquele negócio. É isso aí, vamos fazer esse país aqui bem render bastante. E engraçado que quando eles querem falar de meio ambiente, por exemplo, nas remoções que eles estão fazendo lá em Jacarepaguá, né? Eles falam assim: ah, não, eu vou tirar vocês daqui porque vocês estão degradando o meio ambiente. Quando na verdade, e o campo de golfe? O que vocês estão fazendo? Entendeu? Vocês estão tirando uma área de 1 milhão de metros quadrados, degradando uma área, e qual é a desculpa agora? Entendeu? Para tirar as pessoas. Né, para vender a cidade. Porque o que eles fazem? É uma limpeza social, né? Eles tiram as pessoas pobres, né, para dar lugar o quê? A prédios, onde vão ter pessoas de classe média, classe média alta. E é o que estão dizendo que está acontecendo na área do Porto Maravilha. Nessa área de Gamboa, Santo Cristo, também. Né? Também. Morro da Providência. Também. Olha, ontem teve aquele problema todo na Mangueira, né? Na favela Metrô Mangueira, ali, que é o cantinho da Mangueira, né? Mesma situação, né? Algumas resistências foram feitas e foram bem sucedidas, como o próprio Museu do Índio, que hoje já não vai abaixo. Mas, Bruno, o Museu do Índio teve um aspecto muito particular, que foi que a mídia internacional deu atenção. Sim. A imprensa alemã deu atenção, a imprensa nórdica, escandinava, deu atenção àquilo ali antes do Globo. Antes da TV Globo, da Bandeirantes, entendeu? Então isso é que provocou uma reversão de expectativa e uma reavaliação da confusão que estava sendo armada. Mas eu queria falar, você perguntou sobre as obras, como é que está o andamento, como eu tenho participado dessas reuniões do Conselho do Meio Ambiente, a obra está dividida em fases, onde a fase 1, ela já está praticamente concluída, que é a devastação... da área central do campo. E a fase 2, que é a fase mais agressiva à natureza... Que fica na faixa marginal de proteção, bem perto da Lagoa de Marapendil, uma área que, teoricamente, você não poderia mexer de forma alguma, vai começar É, a qualquer momento. A qualquer momento. Já está degradada, já foi. Já foi totalmente. Já tive... Aconteceu a terraplanagem, né? Terraplanagem, tiraram né? tudo sim, e fizeram sim. a terraplanagem. Eu tive a oportunidade de entrar lá algumas vezes, desde antes de começar a obra. A gente já fazia. A gente acompanhou desde o começo. A gente entrava, foi fazendo levantamento de espécies. A gente foi fotografando tudo. Existe isso disponível na internet para quem está acompanhando a nossa conversa? A gente tem uma aqui. Fanpage no Facebook, que é facebook.com/golfe para quem. Golfe para quem, né? Interrogação. É, a gente modera essa página aí, que é uma forma da gente conseguir passar essas denúncias. Pois é, eu queria saber essa questão. Senão a gente acaba fazendo um programa aqui de chorar. Vira um muro das lamentações. E eu queria saber o que, que nós podemos fazer, nós como sociedade, como vocês como organizados. Então, nós já entramos com uma representação no Ministério Público, né, pedindo o embargo dessa obra, porque isso é totalmente inaceitável, né? E a gente caiu, nossa representação caiu na mão da promotora Ana Paula Petra, né, que até agora não fez absolutamente engavetou. Nada. Engavetou. Nossa represententação. E ela já tem um grande histórico. Não há o que fazer. É, a outra saída seria a corregedoria do MP, né? Sim, seria a corregedoria do Ministério. Corregedoria, sim. Mas aí a corregedoria vai dizer que é preciso ter uma causa concreta. Então, eu queria. Já que eu tenho mais acompanhado esse caso lá, a gente já teve uma audiência com a promotora, onde ela disse que ficou 7 meses de licença e tudo, e nesse período todo de 7 meses, a obra correu solta. Tá rolando, é. Ela voltou e a gente pediu que ela solicitasse um parecer técnico aos biólogos do Ministério Público. Foi feito o parecer. Do GAT, né? Que é o grupo de apoio técnico do Ministério Público. O parecer foi totalmente desfavorável à construção do campo. Eu tenho esse parecer, está disponibilizado aí na fanpage. Certo. Qualquer um, não precisa ser técnico para conhecer, vai ler o parecer e vai dizer que não há condições de ter campo, porém... Eu marquei uma outra audiência com a promotora e até hoje eu não tive a oportunidade de estar falando com ela. Será que ela está de licença de novo ou não? Então a gente achou que o Ministério Público era a nossa saída e a gente está tá vendo eu o Ministério que... Público negligenciando esse caso. É. Sim, Vera. Eu sugiro que a saída seja espernear mesmo, porque através da imprensa, programas como pois esse... Pois é, e outros, é o que a gente tem feito, a gente tem se mobilizado, aí. Fazendo... Então, né, isso a gente aí saiu no jornal, Eu queria acrescentar uma informação aqui, quer dizer, na verdade, isso é o caminho natural, ou seria o caminho natural... de todo mundo que está reclamando, o pessoal da aldeia Maracanã também fazia. Uhum. Mas eles não conseguem repercussão na imprensa. A imprensa não está sensibilizada, ao contrário. A imprensa está sensibilizada pelo plano do golfe na Barra, pelo plano das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Eles falam é super bem do campo de golfe limpo. Pois né? É, entendeu? Então como é que a gente vai... Não adianta então, você querer mobilizar. Quem sabe mobilizando a imprensa internacional que nem a aldeia pois Maracanã. Pois é, mas a gente tem tentado fazer isso com um pouco também. De dificuldade. Na verdade, eu tenho uma entrevista para sexta-feira agora com a mídia internacional e a gente vai tentar fazer com que esse... Aonde vai ser isso? Que horas? Como é que é? Na verdade, sim. A gente vai fazer uma entrevista por e-mail, né? Ah, a gente vai se falando e deve ser publicado em algum jornal internacional. Certo. É, hoje a internet facilita, Facilita muito. É por isso agora... que eu tô dizendo, essa documentação que o Bruno está falando está na fanpage, está lá. Está tudo para quem quiser. Então, é só que vai de encontro com esse parecer. Na última reunião do Consemac, eu estava presente, e o Globoesporte.com também vem acompanhando. Já dei algumas entrevistas no Globoesporte.com e ele começou a acompanhar essas reuniões do Consemac, que são abertas. Algumas... Conselho, o que, que é isso? Conselho do Meio Ambiente Município. Do município. Então, lá está o projeto do campo de golfe, todo decidido nessa reunião. Então, eu vou te contar aqui um caso. Há um biólogo chamado Jorge Ponte que ele deu um parecer bem igual ao do GAT. E ele é da prefeitura. Sim. Há inúmeros funcionários, biólogos, geógrafos do corpo técnico da prefeitura que são contra o empreendimento. São técnicos, né? Exato. Não são políticos. São imparciais. Pois é. Então ele chegou no final da reunião do conselho, já faltando 5 minutos, dizendo que não foi notificado da reunião, porque simplesmente a Secretaria do Meio Ambiente, queria ocultar a reunião dele para ele não botar a boca no trombone. Pra ele não aparecer. Então claro. Foi um colega dele lá que avisou. Isso aí também que você está falando é uma denúncia grave, porque isso vem confirmar essa questão das audiências públicas que nós falamos ainda há pouco aqui, e que são organizadas, mas elas não são, não são verdadeiras divulgadas, audiências né? públicas. E não são divulgadas. É o presépio armado. É verdade. Não é? No caso é fachada, ali. Total. No caso ali do Maracanã, né? Foi assim. Fizeram uma audiência pública ali, né? As pessoas foram lá e a PM não deixava ali. A PM não deixava as pessoas. Coisa mais maluca, né? A PM tem feito esse papel. O Estado faz as arbitrariedades que quiser. E quando o povo vai às ruas, vai protestar, de qualquer forma, a PM está ali para coibir. Pedro, você está muito calado aí. Eu estou desconfiado. Você está anotando tudo. Fala alguma coisa aí. Além de anotar tudo, quer dizer, essa questão das audiências públicas, eu acho que elas são fundamentais, que elas tenham mais transparência. Recentemente, a gente participou de uma que foi com relação ao PIR, na Praça Mauá. Sim. Né? E que a gente vê, de novo, Guba, aquela questão que eu estava falando anteriormente. Não é um projeto... com a complexidade que aquela área demanda. Né? Vem cá, esse é um projeto simplesmente de estrutura. Ele não envolve um projeto de urbanismo. Esse PIR que você está falando é o PIR que não existe. É o PIR em Y. É o PIR em Y. É. Né? Que depois eles vão fazer em E. É, vão fazer não sei o quê. Né? E acaba não resolvendo. É que a gente defendeu uma posição... agora. A gente defendeu uma posição... que não importava, ele podia ser Y, não importa isso. Não, isso é só para uma questão, é só para ouvir de saber, isso é só para uma questão de atracamento de navio, né? Exatamente. Para atracar mais navios de cruzeiro, navios embora de Y carga, barre muito a visão, né, de quem está no território para o mar. Então o E, como colocam os navios perpendicularmente, melhoraria essa situação. Mas o que a gente defendeu, mais importante do que isso, e que não houve muita vinculação pela mídia, é que a orla na frente da Baía de Guanabara, de novo, seja pública, seja de acesso público. E para isso você tem que fazer o seguinte: o turista chega, como ele tem que ser alfandegado, ele sobe um nível e vai ser alfandegado e depois ele desce para o nível da cidade. Mas a orla na frente precisa ser liberada. Mas para ali tem o projeto do Museu do Amanhã, né? Que inclusive entrou nessa discussão do novo PIR, porque ia barrar o vento. Exatamente. Então ali é de acesso público, o cais vai cheio, acho que, né? O cais mas depois você, por causa dessa inserção desse novo cais, você vai ter uma área de não acesso público, porque é uma área em que os turistas ainda não foram alfandegados, então e não pode entrar. Vai bloquear. Então você vê... É uma sociedade que não está... A gente não está discutindo o projeto, os detalhes do projeto, as implicações do projeto. Faz-se um projeto simplesmente de estrutura, vai para uma audiência pública simplesmente com esse projeto de estrutura e não pensa nos comprometimentos urbanos que essa questão vai ter. Quer dizer, na verdade, Pedro, não se pensa numa coisa fundamental que é a cidadania. Exato. Quer dizer, você não tem cidadania. Exato. Porque essa questão do acesso ao local público é uma questão de cidadania. É a mesma coisa das manifestações de rua. Quer dizer, a polícia encarar a manifestação de rua como uma baderna. Exato. Não é? Quer dizer, então isso é difícil você negociar esse tipo de... Não existe a compreensão dessa coisa, né? É como eles dizem, ao invés de ouvir a voz das ruas, eles agora treinaram 12 mil homens para reprimir. Quer dizer, o povo vai reclamar da Copa, e ao invés de ouvir de o que esses caras estão falando e tudo, não, vamos reprimir com 12 mil homens. Pois é, então aí no final das contas parece que nós não saímos da ditadura, né? Porque até no tempo da ditadura havia resistência, e a resistência quando aparecia, a sociedade mesmo emudecida, mesmo calada e acanhada, ela endossava aquela queixa. E o surgimento da imprensa alternativa foi isso, né? Quer dizer, a grande imprensa não podia falar, a imprensa alternativa furou o bloqueio e a sociedade achava bom. Quer dizer, o que está faltando? A sociedade se engajar, ter essa compreensão? Eu acho que está faltando um pouco mais dessa coisa que eu falei anteriormente, quer dizer, uma cultura do plano e do projeto. Há uma emergência, uma urgência de se fazer muitas coisas e fazer as obras, né? Um imediatismo muito grande. Quando o projeto é bem pensado, existe um folclore no campo da arquitetura e do urbanismo que eu acho que é muito engraçado, eu não sei se é fato histórico, mas dizem que o Empire State Building em Nova York, ele demorou 9 anos para ser projetado e apenas 9 meses para ser construído. Né? Na medida que você pensa bem uma obra, durante dá tempo para que ela seja debatida, discutida, né? Você ganha muito em tempo de execução da obra. Você está entendendo, Gugu? É verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa, essa urgência toda. Não, vai ter Copa do Mundo, ou vai ter Olimpíada, ou vai ter não sei o que lá. O projeto não tira tempo disso. Um projeto bem discutido, um projeto bem debatido com a sociedade como um todo, ele garante exatamente essa musculatura, um projeto que ele seja mais aceito por mais pessoas. Parece que o que acontece aqui é que esse assodamento e essa pressa em fazer a coisa é do interesse de quem não quer discutir. Exatamente. Porque exatamente. Não quer transparência. Exatamente. Porque se fizer esse processo que você falou, não vai acontecer. Não vai acontecer. Exato. Não é isso? Exatamente. O que falta nessa cidade. Gente, então, para a gente voltar ao começo do nosso tema central, nós divagamos bastante. Eu acho que foi muito bom essa conversa. Foi bastante. Né, voamos, né? Viajamos na maionese, que legal. Mas eu queria voltar a essa questão do campo de golfe na Barra, do golfe para quem. Esse é uma discussão que não pode ser encerrada por causa da aprovação do projeto na Câmara, não pode ser encerrada porque a procuradora lá engavetou a reclamação. E como é que a gente vai fazer? O que, que vocês esperam? Vera, você aí. Eu acho o seguinte, a gente precisa participar do planejamento da cidade. E esse planejamento precisa ser respeitado. É o que a gente vê que não acontece, desde o plano Lúcio Costa, que se vê que é uma área com planejamento e que nada foi, muito pouco foi respeitado, né? Para não dizer que foi nada respeitado, mas enfim. E isso, a gente está no ano eleitoral, é bom a gente pensar nisso, né? Quem vai nos representar e até que ponto nos representam? Porque hoje em dia eu acho que a democracia ela é muito mais participativa do que simplesmente eletiva. Você não pode só votar e pronto, fulano me representa. Não, você tem que estar lá, você tem que cobrar, você tem que se manifestar, né? E tem que protestar. Embora muitas vezes a gente fique frustrada com isso, a questão do hotel do Hyatt, né? Lá é a mesma coisa. Nós fizemos uma mobilização enorme, saiu em tudo que é jornal, fizemos abaixo assinado e está lá ele. Né? Que hotel é esse? É o hotel do grupo Hyatt, que também foi construído numa pequena parte que pertencia à APA de Marapendi, que foi retirada depois também. Foi um último lote ali próximo da Avenida Ayrton Senna. E o hotel está lá? Está sendo construído. Independentemente, apesar de tudo isso. É um resort, né? Apesar de tudo isso. A prefeitura, na época, não pode deixar, vai ser feito de acordo com o que estava no plano Lúcio Costa, mas a gente está vendo que não. Não houve planejamento em relação ao acesso. Enfim, a gente mobiliza, a gente protesta, a gente vai para as ruas e depois, né, decreto municipal resolve tudo. Uma portaria, um negócio qualquer, uma burocracia qualquer, faz tudo. E quando a Câmara aprova, simplesmente o prefeito, se quiser, ele veta. Né? Ele tem esse poder de veto também. Mas é ele que manda. Que ele seja o Mr. Hyde, o Jack, o Dr. Jack e o Mr. Hyde. De dia uma coisa, de noite outra. Né? Ô Pedro, essa questão aqui, parece que o ponto fulcral disso aí é que falta planejamento. Então, eu tenho feito aqui programas nesse sentido de urbanismo, de mobilidade urbana, ordenamento, até de ocupação fundiária do solo. E sempre se toca nessa questão. Não há planejamento. Enquanto não houver planejamento, não vai haver. Você, quando falou ainda há pouco do Empire State Building, me lembrei desse argumento que falam sempre aqui. É verdade. Quer dizer, você pega um exemplo mais emblemático que a gente tem, que é o Maracanã, né? A gente discutiu muito pouco o projeto do Maracanã. Falava-se em cifras da obra, ia 600 milhões e tal, mas quem discutiu como é que iam ser os acessos, como é que ia ser a cobertura? Isso é a gente discutir projeto. A cidadania, né? É isso a gente discutir o melhor. Quer dizer, qualquer obra, ela tem uma relação de custo-benefício quando ela vai ser implantada. Claro. Ela precisa ser mais bem discutida. Para voltar ao tema da preservação de Marapendi, eu acho que eu sou um pouco assim o único aqui que estou defendendo, vamos dizer assim, o golfe lá, né? Porque o IAB fez o projeto e tal, que foi um concurso público, portanto houve debates mais aprofundados sobre esse projeto. Eu acho, quer dizer, que a gente precisa ter estratégias de como a gente se aproximar dessas áreas de preservação ambiental. E nós, quer dizer, na época, pode ser que até que nós estejamos enganados, nós achamos que o campo de golfe seria uma aproximação interessante. Sim. Agora, não admitimos, quer dizer, que haja aumento de gabarito por causa disso, nem nada disso. Por quê? Ele funcionaria um pouco como é o parque da cidade. Sim, mas como aí, porta de entrada para a floresta da Tijuca. Mas aí, Pedro, acaba o IAB servindo de massa de manobra para os interesses dos incorporadores. Né? Quer dizer, esse aí que você está falando é justo. Quer dizer, vamos defender, vamos criar as condições, vamos fazer um planejamento, ouvir porque, a comunidade. De novo, a gente volta à questão da APA de Marapendi, né? Quer dizer, é necessário que a Via 2 ela esteja materializada no território. É, pois é, para poder, poder delimitar. Qual é o limite? Bom, aqui começa a APA, ali você tem cidade. Olha, eu queria, vamos encerrar agora, meio minuto para cada um, começando com os retardatários, vítimas da mobilidade urbana. A Tayana Fascomi, bióloga e integrante do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2. Meio minuto. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite por estar aqui. Queria convidar todos os ouvintes a participar da nossa página no Facebook, né, que é o Golfe Pra Quem, que já foi falado aqui. E quem se interessar pode procurar a gente lá. E lá tem todas as informações a respeito da nossa representação do Ministério Público, sobre o parecer do GAT. Vocês vão ver o que a gente está falando realmente, né? Tem fundamento. A gente não é meia dúzia de loucos que estamos tentando lutar por uma causa verde. Não é isso. É muito mais do que isso. É um projeto de cidade que está aí posto e que a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Legal. Bruno Carelli, que também é do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2, jornalista. Quero agradecer aqui ao Tema Livre também, ao Luiz Augusto, por dar a oportunidade da gente poder estar passando esses problemas da cidade aqui. Como a gente falou, a gente na mídia convencional, né, na rede aberta, a gente não tem oportunidade. Então fica esse convite aí pro ouvinte participar mais com a gente ativamente. Todo mundo tem acesso ao Ministério Público, todo mundo tem acesso às informações, é só ir até lá na rua Rodrigo Silva, próximo à rua da Assembleia, pode consultar o processo, pode pedir audiência com a promotora, tá todo mundo... Pressionar. É isso aí, é o que a gente tem a fazer agora. Fazer pressão. Pedro da Luz Moreira, arquiteto, membro do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que acabou, começou bem, aí daqui a pouco ele já estava aqui no final se explicando. Vamos lá, Pedro, você meio minuto. Eu também gostaria, agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema e gostaria de enfatizar, quer dizer, que o Instituto dos Arquitetos do Brasil é um espaço aberto para discutir exatamente essa questão que foi muito amplamente debatida aqui. Qual cidade nós queremos, né? E para quem nós queremos essa cidade? Para quem nós queremos essa cidade? Acho que isso é fundamental. A gente tem quatro pontos lá no IAB, quer dizer, essa chapa que foi eleita agora recentemente defende. Quer dizer, a cidade precisa ser densa, a cidade precisa ter um mix de uso e de categorias sociais convivendo proximamente, a cidade precisa ter uma mobilidade urbana ampliada e a cidade precisa ter uma visibilidade de seus biomas. Ok, legal. Agora a Vera Chevalier, coordenadora da ECO, da ONG ECO Marapendi. Eu novamente agradeço também, né, o convite e parabenizo o programa e gostaria de lembrar o seguinte: sequer os órgãos públicos oficiais são consultados quando há um interesse que passa por cima disso tudo. Eu citei aqui, né, o Comitê da Bacia da Baía de Guanabara, que envolve, inclusive, o ecossistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá e que sequer foi consultado em relação a esse projeto e a qualquer outro. E é um órgão oficial do Estado. Então você percebe que quando há interesses escusos, tudo se resolve. E a gente tem mais aqui protestar, questionar e tentar participar do planejamento na medida do possível. Legal, quero deixar mais uma vez patente aqui que o espaço está aberto. No início do programa eu disse que é um assunto recorrente, um tema recorrente aqui, e o Tema Livre está sempre aberto para essa discussão. Quero agradecer a você que acompanhou o debate. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05 da manhã para tratar ainda de mobilidade urbana, tratar da CPI dos ônibus. Até lá! Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.